É curioso, precisa de tratamento sua obsessão. Mania de perseguição, fixação, só que não. A vida existe pra que cada um cuide da sua. Então desliga esse radar que parece uma câmera grua. Frank Former, sai da minha cola, você é chato. Igual chiclete mascado grudado na sola do sapato. Faço o upload do som, você é o primeiro a baixar. Caçando uma mancada, um motivo pra me criticar. Mas onde estava você quando eu mais precisei? Não me estendeu a mão, não foi com você que eu contei. Muda o foco, faz um favor pra si mesmo e me erra. 6 bilhões de pessoas pra encher o saco na terra. Energia negativa e ruim, não quero sua visita. O cada falso te espera agora, acredita então grita. Apenas se enforcando com a própria maldade. Mesmo eu falando de amor, mesmo eu falando de amizade. Será que a sua ficha nunca vai cair? Que pra dar certo e somar é necessário repartir? Siga seu caminho em paz e se puder ajude alguém. Não se preocupe comigo cara, eu sei me cuidar muito bem. Segue o seu caminho e me erra. Só na sua cabeça que existe essa guerra. Segue o seu caminho e me erra. Só na sua cabeça que existe essa guerra. Deus tenha misericórdia de você, porque eu não tenho. E o que eu vou fazer agora, eu não desejo prêmio. Na minha frente me elogia, quer sair na foto outro dia. Trouxe um CD, pediu meu autógrafo. Eu tô a pampa de falsidade, eu tô legal. Sou duas costas, você começa a falar mal. Ou vai pro Face, puxar meu saco. Que é meu fã, me dá até abraço. Eu não preciso de você, nem da sua ideia. Você só quer aparecer se tiver plateia. Sai da minha sombra, não vai arrumar nada. Zé Povinho é mato, mas minha foice tá afiada. Eu sou demais pra você, não vem pro debate. Se pegar o microfone aí vai ser abate. Quem tá de pé agora, amanhã pode cair. Ninguém é perfeito, temos que admitir. Mas paciência tem limite, faça-me um favor. Já tá ficando feio, sua cara de horror. Todo mundo sabe que isso é inveja. Você é só mais um comédia, então vê se me erra. Segue o seu caminho e me erra. Só na sua cabeça que existe essa guerra. Segue o seu caminho e me erra. Só na sua cabeça que existe essa guerra. Segue o seu caminho e me erra. Só na sua cabeça que existe essa guerra. Segue o seu caminho e me erra. Só na sua cabeça que existe essa guerra.